Sebastião Pelotas, gang, gang, gang. Chamou minha música de merda, mas se fudeu de novo que eu como fezes, como tira gosto. Pra entrar na minha gang tem que roubar exame de cocô e meter logo no couro. SPG, tipo Pila Smalls, eu é fico mulheres porque tem cabelo no clitóris. Eu ensino esquilo, o jeito que eu lambo nozes, eu minhas redes sociais. Eu mato meus pais porque eu queria grana pra comprar um Mac Steel fantasiado de Osama Bin Laden. Isso é Osama e Samuel mandando várias notícias. Explodiram seu jornal e eu bati uma olhando Ana Maria. Quem diria? Eu gostei tanto receita de lasanha de carne moída. Porque explodiu as torres e atrapalhou meu DBZ. Osama Bin Laden no flow. E eu tô de você, Cordiale. Tô dirigindo dois aviões. Chefe italiano cozendo ravioli. Se não acredita em Deus, só olhe. Se acredita, compartilha uma sirinha. Tu anda divina. Puderam winner pra sempre pra tu. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. SPG vai te comer ou dois Rottweiler.